Boa noite, amiguinhas. Estamos aí, Mark Experience, volume 7. E hoje eu vou estar entrevistando ninguém mais, ninguém menos que a Hora do Cavalo. Ou seja, os membros da Hora do Cavalo. Na verdade, a entrevista é com o Gustavo, né? O DJ Google. Mas o Horst Nasser participou da conversa de ouvinte, que foi uma inovação tecnológica. E, como se não bastasse, nosso querido amigo Fabrício, que acabou de chegar ao mundo aí, né? Agora há pouco, participou também, especialmente no começo aí, o que foi uma honra muito grande. Esse dia foi bem gostoso, agradável, fiquei muito contente, só que no entanto uma tragédia rolou, que foi o fato de que a maior parte da entrevista ficou perdida. O programa aqui que eu estava usando para gravar me deixou na mão. E aí, a partir da primeira hora de gravação da conversa, ela começou a cancelar partes, misturou algumas coisas. Então eu perdi a maior parte da entrevista. E tinha umas pérolas lá que eram... Puta, era um negócio maravilhoso. Mas essa primeira parte ficou legal também, apesar de ter uma enrolação do caralho. A gente fica muito tempo falando de absolutamente nada. O nego vai pegar café, aquela coisa, né? Mas é interessante pra gente ver os bastidores aí de como é criado um podcast, um processo extremamente complicado e trabalhoso, né? Porque enquanto a gente fazia a entrevista, em alguns momentos aí os caras estavam discutindo como é que seria a Hora do Cavalo, que acabou, já tá no ar, né? Creio eu. Pelo menos já tá gravado, eu já ouvi. O problema é que o Gustavo se enrola muito, é capaz desse negócio aqui sair e essa Hora do Cavalo que eles estão discutindo aqui no programa nem chegar, nem tá no ar ainda, né? Mas vamos ver, vamos torcer aí pra esse rapaz se endireitar e tomar um rumo nessa vida. Então, o programa de hoje é essa entrevista aí bem dadaísta, momentos bem conceituais, vocês verão. E pra começar, eu vou lançar um som. Bom, vou começar já com um pedaço da entrevista e na sequência um bloco de Purple, porque eu sinto que o Deep Purple é uma banda extremamente injustiçada entre aqueles que... entre essa moçada que começou a ouvir classic rock mais recentemente. O pessoal que é mais das antigas, ou que é mais envolvido com metal, tende a respeitar mais. Mas tem um pessoal que começou a gostar de Black Sabbath primeiro, depois de um tempinho pararam de torcer o nariz pro Led Zeppelin. Só que o Deep Purple eu ainda sinto que tem uma certa resistência, né? E dentre aqueles que toleram o Deep Purple, tendem a gostar da fase Gillan, Ian Gillan, né? Que é maravilhosa. Só que a fase posterior, logo após, com o David Coverdale no lugar do Ian Gillan e o Glenn Hughes, baixista que entrou para substituir o Roger Glover e gravou várias vocais, é espetacular também. Eu nem sei qual que eu gosto mais. Talvez goste mais até da fase Coverdale, que eu cresci ouvindo esse negócio. Então, no bloco Purple, que eu vou rolar um som do Deep Purple e associados. O som do Purple que eu vou rolar tá no disco Burn, que é o primeiro disco depois da entrada dos dois. E mudou um pouco o som, o Glenn Hughes traz uma certa influência funk aí, né, no som, mas é fodido, um puta groove, hardão, maravilhoso, cara. Quem não gosta de Purple, pra mim, não tem meu respeito musical. Simples assim. E esse som que eu vou rolar é... puta, é foda, é um groove do caralho, bonita. Minha mãe gosta dessa música, ela fala, desde que eu sou criança, que... bonito esse som, né, Léo? Falou, é, mãe. E na sequência vão rolar aí um som do Captain Beyond, que é a banda do Rod Evans, que foi o primeiro vocalista do Deep Purple. Gravou os três primeiros discos do Purple, que inclusive não são bons, mas o que ele fez depois no Captain Beyond é espetacular. Especialmente esse primeiro disco aqui, da onde eu tirei esse som, é fodido. Muito foda. Então eu vou rolar esse som do Captain Beyond, ou como diria um cara que eu conheci uma vez aí da Bahia, Captain Beyond. O cara tem que repetir umas 20 vezes pra eu conseguir entender do que ele tava falando, né? Captain Beyond. Captain Beyond. E pra finalizar, vou rolar aí um som do James Gang, que é uma banda que eu gosto bastante, diversos discos. Inicialmente teve o Joe, puta, deu branco o nome do maluco, o cara que foi tocar no Eagles depois, Joe Walsh, ele guitarrista inicial, e depois ele foi substituído pelo Tommy Bolin, que é um guitarrista que eu adoro, acho espetacular, e morreu muito jovem, né? Ele gravou uns discos solos, gravou dois discos com o James Gang, e ele foi tocar no Deep Purple, no último disco que eles gravaram, na década de 70, depois que o Ritchie Blackmore foi saído da banda, né? E, puto, os solos deles são muito bons, furiosos. E o solo desse som que eu vou rolar especialmente, eu tô rolando esse som mais pelo solo do que pela música em si. O solo é fodido, um puta violento negócio. Então fica aí com a entrevista e na sequência o Bloco Purple. E aí, meus queridos? Opa! Conseguimos falar com o Nasser, mano? Conseguimos. Cadê? Fala aí, Nasser. Alô, Gustavo. Gustavo. Bem, cara? Beleza, mano? Tudo bem, mano. Pô, velho. Ô, Nasser. Oi. Qual que é o seu endereço nessa porra aqui de Skype, velho? Ah, não. Agora eu achei, cara. Achou? Você tá adicionado no meu aqui. Eu tinha te add, cara, mas eu não... Você não tava aparecendo, eu tava aparecendo um xizinho. É. Pera aí, que eu tô só escutando de um lado o fone aqui, deixa eu dar uma testada aqui. Tá dando eco no meu ou não? É, isso que eu quero ver. Já tô separando sonzinhos aí pro cavalo, hein, mano? Ah, moleque! Não, pro cavalo, não pro cavalo. Mark Spence, né? É, eu também já pensei. Ah, não, acabou. Macaco, Mark Spence, acabou. Porra, mano. Como assim, velho? Que porra é essa? Cara, só tá indo de um lado o fone, não sei porquê, cara. Seu fone de telemarketing? É, não, puta, animal esse fone aqui, cara. Mas deixa eu... Ah, tá, que é o fiozinho. Ô, mano, tira o fone, deixa o Fabrício ouvir o bagulho aí. Não, tá fudendo meu filho aí, mano. Fudeu meu filho. Tá, ô, mano, pera aí, deixa eu dar um segundo aí que chegou meu ranguinho aqui, cara. Vai lá, vamos lá pegar, doente. Cara. Vamos começar a entrevista. Ô, Marx. Fala. Tá dando eco? Não, cara, parece que tá bem. Tá melhor que aquele dia, né? Tá melhor, acho. Right. Fechou, fechou. Aí, liga. It's my fucking bass, hein? Mano. Caralho, você falou que nem um nigga agora. Yo, son. You know I'm talking to you. What the fuck? Ô, tinha... Os sonzinhos estão valendo ainda? Claro, pô. Fabi. Você pensou aí? Separei um bloco horroroso que o Nasser vai odiar, cara. Só pra provocar ele. Legal isso. Fabi, fala com o Gustavo. Fala com o Gustavo. É o Fabrício? Fala com o Gustavo. Fala aí, Gustavo. Fala com o Gustavo. Fala aí, Fabrício. Ele tá meio desapontado com você, que você não foi na maternidade ver ele. Ele vai pra sempre carregar isso, né? Você tem que estar triste, né? Que o tio Guga não foi lá, né? O Guga é desnaturado, né? O tio Guga virou as costas, né? Virou as costas pros irmãos, né? Foi até o tio Rato lá, né? Só o tio Guga que não foi, né? Fala pro Max. Foi culpa do Ratinho, cara. É. Mano, tinha mais chance de eu ir indo dos Estados Unidos que o Guga sair da casa dele. pera aí, ô Max, Max. Fala, fala. Fala umas paradas aí pra eu botar. Eu quero ver qual a reação dele ao som da sua voz, mano. E aí, Fabrício? Beleza, mano? Tranquilão? Mano, ele tá fazendo mó beijo, mano. Ele vai chorar, cara. Mano, eu vi ele falar aí. Mentira do caralho. O bicho tá felizão. Ó, fala aí. Fala alguma coisa. Oi, Fabrício. Tudo bom? Mano, ô, não sei falar. Marcos, faz a vozinha. A vozinha. Ele tem uma bufadinha, cara. Faz a vozinha de Murphy, que acho que ele vai pirar, cara. De Murphy? É de Murphy. Ed Murphy. Yo, nigga, what's up, man? For show, for show. For show, nigga. Yo, Fabrício. Viu a risadinha dele aí? Olha lá. Caralho. O Nasser. Eu fiz ele chorar, cara. Mano, a voz do Nasser, na cara. Tá cara traumado. É, é, juro que não é, Fabi. Não é, pô. Você ficou triste, né? Mal, cara. Você ficou triste, né, Lins? Que horror, né? Ele tá rachando o bico, não? Não, ele tá com o bico olhando pros lados, mano. Ele tá fazendo... meio querendo sair fora. Quer ir embora. Sacanagem, né? A brincadeira é muito grotesca, né? Puta brincadeira imbecil, mano. Que pariu. Fica forçando o moleque, né? É, olha ele falando. Fala alguma coisa. Você tá gravando isso, mano? Fala aí. Claro, pô. Vou lançar tudo no programa. Na íntegra. Fala alguma coisa. Mas, aí, mano. Você ficou decepcionado, né? Você não gostou dele? Vai tomar no cu, caralho, mano. O Google não visita. O Fabrício na paternidade é o que paga o pato. Vai se fuder, mano. Não, o tio Max veio dos Estados Unidos só pra te ver ali. Isso mesmo. Eu? Um cuzão, velho. Isso mesmo. Você não veio pra São Paulo? Vou visitar ah. Ele. Fala, tio Max. Fala, tio Max. Fudido. Animal. Ah, ficou calmo. Tá tudo bem, velho. Pô, Gustavo, eu não sei o que você se importa de eu ir pra São Paulo. Quando eu vou, tu não me encontra, mano. Dessa vez é diferente, né? O que que mudou? O que foi? O que que mudou? Agora você é maior. Eu Gustavo, agora ele é mais seu amigo. Não, agora eu gosto de você, cara. E antes não. Não, agora eu te amo. Antes eu não. Antes eu te amava. Ah, se foda. Mano. Peraí, dá um segundo aí vocês aí, tá vendo? Vai lá, vai lá. Eu queria fazer um cafezinho, cara. Você quer ir lá fazer? Essa porra vai longe, né? Não, cara. Três horinhas tá em casa. Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser do caralho. Tô animado, cara, tô animado. Você quer ir lá fazer? Só fazer um cafezinho, né? Vai lá. Dois minutos. Suave. With no wind to feel the sail. Thank you. negócio meio... Sei lá, eu fico de plateia de vocês. Ajudando, cara, a entrevista? É, eu faço umas perguntas... Eu cumpro o papel de fazer a pergunta da plateia. Ah, fudido. O momento do ouvinte. É, o momento do ouvinte. Pô, fudido. Demorou, então. Mesmo porque eu não tenho muita ideia. O Gustavo não é muito interessante, né? Puta merda, vamos ficar muito em cima dessa tecla. Que tecla, mano? Dele ser meio desinteressante. Dele ser só um cara comum. Tá? Boa, que é? Nada. Vamos fazer a entrevista aí, mano. Você tá falando de mim? Não, estamos falando da entrevista aí. O Nasser vai me ajudar. Peraí, deixa eu botar uns sonzinhos aqui pra mim. Vai ajeitando aí. Me avisa quando puder começar aí, que eu vou apresentar. Deixa eu falar uma coisa. Diga. Ô, Gustavo. Chora. É, eu tô separando uns sons aí pra amanhã. É. Eu tava pensando nos bloquinhos aí, cara. Ah, legal. É, eu queria fazer um bloco de banda grunge. Mas de banda grunge boa, das bandas de Seattle. Eu botei o Ted, é um bom som muito foda do Ted. Peraí. Puta que pariu. O que mais tu vai botar? Soundgarden? Soundgarden, óbvio, o Gun. Tá ligado o som, né? Foda. Mano, que barulho foi esse, velho? Telefone gay do Gustavo. Solta fogos o bagulho? Tipo, tem um toque especial. Tem a sacadinha no toque. Vai, hino do Santos. Quem tem o hino do Santos aí? O Nasser? Não tem, mas eu quero botar, cara. Olha. Demorou. Ô, Gustavo, a gente não tinha feito um programa do Cavalo, cara, que tinha um bloco da SST? Pera aí um pouquinho. Fala. Ah, eu deixei. Tem duas chaves? Tem outra chave aí? Deixei. Tá bom, então. Para daqui a pouco. Ela tá meio... Tô aqui. Opa. O Gustavo tá aí? Não, acho que não. Foi fazer alguma coisa. Separar uns sonzinhos pra amanhã. Botar um I Hate God. Legal. Vai ser ignorante. Ah, ignorante. Fala aí, Nassi. O que você tava falando aí do cavalo? A gente não fez um bloquinho da SST no primeiro cavalo, cara? Não, a gente fez no último agora, dos Beatles. Ah, cara. E não teve um que você tocou Malfunction? Não, teve um que eu ia tocar Malfunction, você ficou chorando pra eu não colocar. Sério mesmo? É, e aí depois você... Juro. Então separa aquele som, então, cara, aquele que tá é fudido, na... cara. Do Deep Six, né? É, da culpa do Deep Six. Né? É, som animal. Eu baixei um disco lá que é de uma coletânea de compacto, eu acho. Um é, eu tenho uma outra que é todos os sons deles, né? Todos os sons do Malfunction. Legal, né, cara? É bem legal. Então, daí eu separei o Ted. Você gosta de Ted, né? É, não tudo, mas eu acho legal, cara, eu gosto. O que você não gosta? Quê? O que você não gosta? Não sei, cara. Eu tenho uns dois discos dele, mas eu nunca gosto de ouvir o disco inteiro, assim. Você tem que ficar pulando de música. Eu não acho tão foda, assim, cara. Você acha bem foda tudo? Puta, cara, os primeiros eu achei bem foda. Essa semana inteira eu tô escutando, é? Cara. Aquele Eight Way Santa, sabe? Isso aí, claro. É o mais conhecido dele. Nossa, mano, animal esse disco. É total lá, MTV 90 e pouco, né? Quem viveu essa. É, total oblique, assim, cara. Parece muito essas coisas. É, total que passava na MTV antigamente. Ô, Marx. Fala. Tá calado, cara. Cara, ouvir vocês pra mim é que nem ouvir música, é muito bom. Mentira, cara. Você não quer participar da conversa? Não, eu quero ouvir só, eu adoro, cara. É. Rádio Macaco ao vivo. É lindo. Não, mano, vou fazer a entrevista aí. Show. Vamos. Mas a entrevista é com o Gustavo aí, cara. Eu fico de plateia aí. Não, pelo amor de Deus. Não, é, eu faço é umas intervenções. Começa a inventar, mano. Meu, vamos. Eu faço umas intervenções aí. Entrevista com o Gustavo e eu fico expectando. É isso aí, ele é o ouvinte. Você tá tão louco, mano. Deixa eu apresentar. Peraí. Deixa eu apresentar. Vou pegar o café. Puta que pariu. Bom, acho que eu vou apresentando ele. Enquanto ele vai lá e. Tá meio cagada a sua voz aí, mano. Tô com um gripe suína, né? Tá muito baixa? Tá fina? É que às vezes dá uma sumida, cara, não sei porquê. O meu microfone é... Quando eu faço essa gravação, ele só... Ele fica mais baixo, sei lá. Agora tá baixo ou não? Tá, agora tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tem que ficar sempre nessa mesma posição aqui. Que é meio... Eu vou tocar... De neném. Amanhã eu vou tocar o som do Torch, que você vê todo o seu... Não, vou colocar na próxima edição do meu, mano. Alô. Eu falei isso, inclusive, no último programa. Eu falei, que eu não tinha o som. Você tinha esquecido de me mandar. Não foi que eu vetei. Não, mas você aí... falou que você tinha. Não, claro que não. Eu nunca deixei claro que nunca ouvi o bagulho em casa. Você falou que você tinha o som do Torte. Mano, ouve o programa de novo. Depois a gente agora conversa. Vai tocar, amanhã o som do Torte vai estar na hora do cavalo. Nem fudendo, porque eu já baixei, vou editar essa merda a madrugada inteira e vou colocar no ar. Agora vou colocar só esse som. Você tá numa mania de roubar sons, né? Ah, mano, para, vai, para. Eu não, te ensinei porque... isso aí. Véio. Não, tudo bem, tudo bem. Ele roubou o... Qual que ele roubou? O Iron Knowledge também, né? Ele roubou o Iron Knowledge. Abertamente, pô, citei vocês. Se bem que você citou, é verdade. Fiz homenagem. Sob o pretexto de ser uma homenagem, muito... De forma alguma, né? Isso aí é palhaçada de vocês. Velho, vamos começar aí. Vamos começar aí. hoje tô com meu amigo aí, DJ Google. Vamos inovar. Teremos um ouvinte, uma plateia hoje aí. Não, não, cara, eu posso intervir? Já? Eu discordo desse formato. Por quê? Nasser. Oi. Oi. Participa também, cara, por favor. Não, tá. Não, eu quero fazer as perguntas, pô. Hoje, Mark Experience inovando, temos uma plateia. DJ Horse Nasser aí acompanhando, e o entrevistado de hoje é o DJ Google, uma pessoa simples, um rapaz comum, pouco interessante, mas que... Brincadeira, o cara é fodido, amo ele, e a gente vai explorar um pouco aí toda a trajetória. O cara tocou em várias bandas boas, Sua primeira banda foi Insanos, não? Teve alguma banda antes? Foi. Insanos foi a primeira. A primeira. Nem no colégio você teve alguma banda, alguma coisa assim, Gustavo? Nunca perguntei isso pra você. Não, cara. Não que me lembre, cara. Mas isso te deixou frustrado ou numa boa, tipo assim? Não. Tranquilo? Na boa. Então Insanos foi um momento bom aí da sua vida, não? Aliás, não, foi bom, cara, foi bom. Aliás, o quê? Não, inclusive o Insanos era com o Nasser, né? Sim. Também, né? Fala um pouquinho aí, o que era o Insanos? O que era o Insanos? É. Bom, Insanos surgiu quando eu e o Nasser, a gente tava meio conversando, meio de saco cheio do som que tava rolando na época aqui. Aliás, a tua banda pode ter influenciado pra isso. Você não tinha uma banda de Moshcore? Mano, o Nasser ficava falando comigo no Mirk lá, que adorava o negócio. Era uma mentira. Como chamava? Mano, o entrevistado aqui é você, velho. Mas como chamava a tua banda? Chamava Inner Struggle. Inner Struggle. Isso. Você tinha mó inveja do caralho, porque você era frustradão, nunca teve banda. Mas e aí? E o quê? Frustrado que nunca teve banda, mano. Frustradão. Não, sério. Fala aí o bagulho, mano. Sem zoar o programa, porra. Caralho. Vou dar uma de jogo. Peraí, mas deixa eu fazer uma... Um adendo. Um pequeno parênteses aqui, pois cara. A memória tá traindo o Gustavo aí, cara. Conta. Porque ele já tinha formado o Insanos, depois que ele me chamou, cara. Ah, você entrou... De... Ele formou não, com não quem, é que... então? Ah, é verdade, né? Ah, ele formou com o Nasser, você lembra do... Ô, Nasser, você lembra do ensaio que a gente teve, cara? Que foi um pré-Insanos. Lembro. Você lembra? Lembro. Foi na Augusta lá, não foi na Augusta? Quê? Não foi aquele ensaio da Augusta? Não, acho que foi no primeiro... Rocha mesmo, cara. Não, então isso eu não lembro, cara. Se não me engano, a gente... Bom, mas quem que tocou nesse ensaio? Puta, era eu, você, o Pregueiro. Pregueiro? Era da banda? É. Caralho, cara! Você lembra, mano? Puta, lembro, cara. Daí a gente queria fazer uma parada meio Los Crudos, assim. Nossa, cara, lembrei agora. Foi daí que eu fiquei com... Quem tá tocando batera? Oi? Quem tá tocando batera? Tinha o Cabeça tocando batera, mano. Puta merda, lembrei. Você lembra dessa merda, cara? Lembrei dessa banda. Era o Cabeça, não era? Era o Cabeça, o Pregueiro, você e eu, cara. Ah, então, é isso daí, cara. Enfim, era tipo uma cabeça de teta na bateria. Isso aí é um pré-Insanos. Um pré-Insanos, cara. E o som era bem parecido, aliás. E aí? Mais bagaceira, assim, mais ainda. Enfim, mas aí o Insanos, né, é verdade, o Nasser ele não tá no, na formação na formação inicial. Sei. Que é coisa que eu e o Pierre começamos. Daí a gente chamou o Niga, topa tudo, né? Crazy ass Niga. E aí? E daí a gente vivia na casa do Pierre, né? E lá atrás, na casa dele, na pequena mansão. Sim. Do francês, tinha meio... Ó, oi? Antes eu lembro desses ensaios, aí rolou umas duas, três vezes na Augusta. Então, mas primeiro a gente ensaiava, tipo, a gente teve um ensaio, se não me engano, pra testar, assim, lá na... Porque atrás da casa dele tinha meio que um estudinho, né? Ele tinha uma bateria. E daí a gente pensou em chamar o Nasser pra tocar baixo pra gente. O Nasser na época tava no Speak. Certo. E daí a gente foi, começou a ensaiar e daí formou Insanos. Daí, o Joaquim beleza. Tava na banda já ou não? Não tava. De jeito nenhum, né? A gente não tinha rolado ele ainda não. Sei. Daí eu lembro que a gente tava ensaiando num estúdio, cara. Estúdio, lembra um estúdio de crente que tinha ali na Teodoro? Ah, era na Teodoro, eu confundi. Era na Teodoro, né? Não era não. Teodoro. Teodoro, isso aí, cara. Era um estúdio horroroso que tinha ali na Teodoro. Eu gostava de ir lá, cara. Eu gostava porque eu tava muito saturado aquela coisa de estúdio rocha. Ah, tá. E, meu, de repente era bom estar indo num lugar diferente. Pode crer. É, pode crer. E daí uma vez o... Puta, tinha aquela coisa, né? De você ensaiar e o nego levava... E ia 500 pessoas, ficava sentada no chão. Né? Era showzinho, né? Aquela coisa bonita. Uhum. Mas enfim, eu lembro que uma vez... Puta, CC. O Nasser... Porque o Nasser, ele estudava com o Joaquim, né? CC, né? Puta fuado. E aí? Enfim, né, em um desses ensaios, o Joaquim foi, né? Daí ele apareceu lá, né, cara? E daí a gente ensaiando e tal. E daí ele começou a pegar o microfone sem ninguém chamar e cantar sem parar. Você lembra, Nasser? Não, mas justiça já feita. Eu tinha orquestrado um pouco a coisa já. Ah, você já tinha pensado. Porque eu achava que ia ser legal assim entrar o Joaquim, que era um cara que tinha uma... ele tinha um estereótipo, né, cara, de metaleiro, meio grind. É, o cara então, era... isso que eu ia falar, e daí por que acaso, contrastava, que contrastava com o Gustavo, que era... HC. É, um lance mais hardcore Youth Crew, assim, mas... É. Tipo, basicamente assim, o Gustavo, que era a ideia que eu quero passar é a seguinte, o Gustavo era um cara que tinha um porte atlético, sim, era mais bonito, né, cara? O Joaquim é uma coisa horrorosa. Um bicho grande, tá ligado? Meio... tipo, tinha um bracinho pequeno e um... e era gigantesco, tá ligado? Também meio um urso fraco, tá ligado? Não, ele tinha um apelido, né? É o Coelho Mamute, né? Ele dava o pulo de coelho mamute, né? Ele tentava dar um pulo meio moshcore, assim, só que ele pegava, ele devia sair uns 10 centímetros do chão. Né? Ozzy. Caía. Não, mas enfim, eu achava, assim, na minha cabeça eu projetava um negócio... Uma coisa bizarra, né, cara? Nos dois vocalistas, né, cara? Claro. Dá pra chamar ele pra entrar na conversa aqui. Ele tá na linha? Não, mas eu posso chamá-lo aqui. Chama aí. Não, chama depois, aí, pô. Depois, daqui a pouco eu chamo, fala aí. Deixa a gente primeiro tripudiar um pouco em cima dele e depois chama. Senão porque, não vai dar pra fazer entrevista. A gente não vai conseguir falar, gritando, né? É, então isso que eu ia dizer. Ele vai ficar gritando. Não vai falar nada, né? Vai tomar o lugar, vai fazer que nem ele você fez. Você não vai conseguir, né, orquestrar porra nenhuma, né, mano? Como? Ele vai fazer que nem ele fez na entrada dele do Insanos, né? Pegar o microfone e roubar a cena. Não, então, aí a gente tava ensaiando e ele começou a fazer isso, cara. E na verdade todo mundo sacou isso no final, né? Tipo, ficou pensando, caralho, vai ser muito louco botar o Joaquim na banda, né? Vai ser animal, né? Foi mais pelo exotismo do cidadão. É, então você imagina, né, cara? Uma banda que tinha o Cauê. Crazy Ass Nigga. Oi? Crazy Ass Nigga. Crazy Ass Nigga, o Pierre, né? O francês. Enfim, era legal, interessante, né? Peculiar. Eu cheguei aí no ensaio de vocês. Você chegou? Acho que faltou alguém. Quem que era baterista mesmo? Era Pierre, né? Não, então não, então não teve ensaio, né? Então não teve ensaio. Não foi, então. Alguém faltou. Mas deve ter sido eu. Não, você tava lá também. Ou a gente simplesmente decidiu ficar nadando lá na piscina do Pierre e desencanamos de fazer alguma outra coisa. Ah, você foi lá na casinha. Na casa do Pierre, é. Mas como é que foi a transição depois pra casa do Pierre dos ensaios? Que eu não lembro disso. Eu não lembro, cara. Ele deu ideia, né? Porque eu acho que ele ensaiava lá com o Constrito e pra gente era melhor, né? Que a gente não ficava estúdio e era melhor. A gente ficava horas ensaiando, né? Ficavam horas. Ficavam horas ensaiando. Eu me pergunto, ensaiando o quê? Se o resultado final era aquela coisa lá, né? Brincadeirinha. Coisa fina. E antes aí desse trecho da entrevista, eu rolei um bloco genérico de death metal sueco. E, aliás, death metal é um gênero que eu gosto bastante e que não tem tido muito espaço aqui no Mark Experience. Achei que era uma boa oportunidade, mas já deixando a marca genérica nele, né? Então, a primeira banda ali foi o Entombed, com Hollow Man. E o Entombed é o pai dessa vertente aí de death metal sueco, né? E muitas bandas, na sequência, passaram a copiá-los. Inclusive, essas que eu rolei, inclusive, copiam abertamente, quase como um tributo à banda, copiando timbre de guitarra, etc. Mas especialmente o primeiro disco do Entombed, né? O Left Hand Path. Eu quase rolei aí o som Left Hand Path, porque eu adoro esse negócio. Mas optei por rolar um som aí do Wolverine Blues, que eu acho muito, um metal muito barango. Eu adoro, adoro esse negócio. Coloca aí essas influência mais rock. E sai esse negócio aí, né? Mas na sequência eu rolei um som aí do Death Breath, que é uma banda do cara do Helicopters, que era originalmente do próprio Entombed, né? Ele era baterista do Entombed e tinha esse... O Helicopters era meio que um projeto pra tocar uns sons de rock que ele curtia na época, até ele sair da banda e se dedicar ao Helicopters. Só que aí montou essa banda pra fazer um death mais tradicionalzão aí, só que... O negócio, na verdade, é meio pop, né? Ele tem um poder de deixar tudo mais palatável. Que pra algumas pessoas é legal, eu acho interessante. Esse disco aí, quando saiu, eu ouvi algumas vezes. Mas desde então, não ouvi mais. Mas achei que seria legal pra fazer um bloquinho sueco aí. Os copiões do Entombed. E a última foi o Bloodbath, que também emergiu como uma cópia deliberada do Entombed, contendo os caras do Catatonia, do Opeth, se eu não me engano. E eu gosto até mais do que o Death Breath. Acho que até por ser uma cópia mais óbvia do Entombed, especialmente esse primeiro disco. Depois eles fizeram os... Eu achei que ficou... Foi ficando pior a banda, os discos seguintes. Mas esse primeiro disco aí eu acho legal. E... Bom, esse aí foi o bloco... Death Sueco. E agora... Bloco. Bom, e o bloco Nasser de hoje tá com uma rola do tamanho desse monitor aí que você está na frente, porque eu fiz uma seleção aqui de três sons do grupo aí, do grupo de bandas relacionadas ao Matt Pike e o Al Cisneros aí, que são os caras do Sleep. Então eu vou rolar, vou começar o bloco Nasser com On, o último som aí do On, que eles lançaram pela Sub Pop, se eu não me engano. Talvez tenha saído mais alguma coisa, mas que é a banda do Al Cisneros, só baixo e bateria. Acabou de entrar um baterista novo, inclusive. Vou rolar esse som. Na sequência, um High on Fire, que foi a banda do Matt Pike, depois que acabou o Sleep. E fecho com o próprio Sleep. Altamente destruidor. Então é isso aí. Mas eu não... Ô, mano. Certo, foda, hein, mano. Vou editar, vou editar depois. Porra, Nasser. O que que aconteceu aí? O que você ensinou? Não, eu tava fazendo outra coisa aqui que eu nem escutei. Depois você vai ouvir. Vai ficar noinha. Mas aí? Você tá ligado, né, Marcos? O Nasser ficou a semana inteira. Todo dia que eu ia falar com ele, ele vinha falar isso comigo, cara. Bota o bip lá, mano. Bota o bip lá, mano. Um cara com mano. O Horse vai desligar aí, cara. Ô, oh, mano, brincadeira, velho. Vamos falar do... Então. Cusão. Pô, aliás, vou contar uma história dele, né, cara? Porra, demorou. Eu lembro de uma história bizarra, que os caras atacavam umas coisas lá dentro, não tinha... dentro da casa dele. Teve uma parada assim. Você que me contou, caralho. Ah, atacava coisa? É. Não, os caras acharam... Acharam o que mesmo? Acharam um monte Mas aí acho que fizeram umas outras coisas. Mijaram onde? O quê? Mijaram. É verdade, cara? Ai, mano. Para talvez, aí, talvez. Vai. Talvez. Eu vou ter pra que cortar essa merda toda. Não, não, você vai tacar um bi em cima. Bip, irmão, um bip gigantesco, meu cara. Bip gigantesco. 25 minutos, velho. Nossa, um bip de 25 minutos. Aí beleza, né, cara? Porque vai ser... Não, vai ficar engraçado. Vai ficar engraçado pra caralho. Demorou. Mas volta lá, continua, velho, Gustavo. Pelo amor de Deus, velho. Vamos fazer a entrevista. Bom, eu na verdade eu não lembro quando teve essa transição para os ensaios. Ó, volta pro Joaquim, que o Joaquim não dá processo. Pode falar do Joaquim, que o Joaquim não dá processo. Sei que pensa, mano. O cara vai te fuder aí. Fuder seu filho, mano. Fica esperto. O Joaquim era legal, cara, que ele morava do lado do Pierre, acho que meio na rua de trás, né, Gustavo? Inclusive, esse dia a gente foi lá na casa dele. Esse dia que eu fui assistir o ensaio de vocês. Tipo uma coisa. Uma das coisas, um dos maiores projetos de arquitetura moderna é o Caso Quarto, mano. O que é isso? Que era o quarto do Joaquim, o pai dele, né? Que era um famoso publicitário aí, o cara descoladaço. Escuta hard rock anos 70 e Fusion, né? Ele pegou e construiu uma casa à parte pro Joaquim, cara. No fundo, cara. Tipo uma edícula. E era um quarto, uma edícula. Edícula gigante. E na época ficou conhecido como o Caso Quarto, né? Porque que era uma casa e um quarto, só que era o quartinho dele, na forma de uma casa. Mesmo período em que ele tinha um pônei, né? Mano, eu lembro que eu tô... É verdade, cara. Mas é verdade. Ele tinha um pônei. É verdade. Eu lembro do Nasser usando numa propaganda do show do Insanos lá. Ele escreveu uns bagulho do o vocalista tem um pônei. É, não é zoeira. Fudido. Mas e aí? Você chegou a andar na pônei, não? Não, ninguém nunca testemunhou. Ele contou uma vez. Ele cometeu a cagada de contar, né, pra gente, que ele já teve um cavalinho. É, ele alegava depois que ele tinha mencionado um cavalo. Mas, na verdade, a gente mas lembrava, eu escutei, né? Um pônei. É, exatamente. Acho legal, meu, criança que tem pônei, né? Tem pônei e vai pra Disney, né? Filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Tem um pônei foda, caralho. Tanto que no encarte do Insanos, a primeira coisa que eu escrevi lá foi Joaquim Pônei, né? E daí, cara, até o último segundo antes de ir pra gráfica, aquilo tava lá. Daí ele viu. Daí ele só apelar daquele jeito dele, né? Assim. Nossa senhora. Eu gritando, tomando na nossa mão. Daí ele foi lá e riscou, filho da puta. Tava lá, cara. Você tentar ler direito, assim você consegue. Né? Foda. De final aqui eu vou dar um jeito de... Na verdade, acho que eu já vou falar com ele pra ele instalando, caso ele não tenha. Aí de final eu chamo ele pra se defender aí, né? É, bem no final. Bem no final, pera aí um pouquinho. Bem no final, daí a gente pega e acaba, assim. Deixa ele falar uma frase só. Ou é, deixa exatamente. Ele falar pra caralho, e aí eu e depois edito. Depois edita. É, demorou, só uma frase. Muito bom. Deixa eu ver se ele tá online. Puta, filha da puta, mano. Ô, Nasser, ele vai rolar então amanhã um cavalinho? Caralho, cara. Vai, vamos aí. Então, e o que você acha do punk? Punk é gente, social é indigente, tá? Não é conhecido por ninguém, uma raça podre, uma raça suja. É, porque o pessoal é o seguinte, eles pensam que a gente sai aí dando porrada, anarquia. A gente tem um porquê, saca, bicho? O nosso porquê é assim, numas de... É como se fosse assim, saca? Não sei, é como se não tivesse um porquê, saca? Não tem uma explicação. Isso aí que acabou de rolar foi justamente o Insanos, do qual nós estamos falando tanto na entrevista de hoje. E eu rolei 3 sons, praticamente metade da única gravação que eles fizeram, porque eu guardei outra metade aí para um próximo programa que já está sendo elaborado, que contará com o dono do pônei. E claro, os outros 2 membros que estão conversando comigo hoje, né? É um programa muito promissor. Estou bem ansioso. E vou rolar aí agora o resto da entrevista. Estou cansado de falar já. Os próximos 2 blocos, vocês podem conseguir o nome aí no site mesmo, mas são sons que o próprio DJ Google selecionou. E ele vai rolar aí uns Poison Idea, Negative Approach e umas baladinhas. É, mais precisamente um som do Kinks e uma outra do Pink Floyd. E isso na verdade é uma prévia de um episódio especial da Hora do Macaco, que vai ser romântica, né? Uma homenagem a todos os casais que vão poder ouvir a Hora do Macaco no conforto de seus lares enquanto fazem um amorzinho gostoso. Tem mais alguma coisa pra falar do Insanos aí? Não, né? Não, tem um monte de coisa pra cacete, cara. História, né, cara? A gente pode voltar depois também, sei lá. Não, fala mais coisa aí, então. O que mais quer saber do Insanos? Do Insanos? Ah. É isso que você queria, que você tava falando? Ah, tava querendo saber se tinha mais alguma coisa a ser falada aí. Tem uma caralhada de história do Insanos. Se movia. Podemos voltar depois também, né? Não sei. Tá bom. Gustavo, você quer contar um pouco sobre a fase stoner genérico do Insano? Não, claro, óbvio que eu ia falar isso, mas eu tava esperando uma certa sinal verde. Tempo, assim, respeitar uma sequência. Certo. Mas você quer falar depois disso, Leonardo Marques? Cara, não, na verdade eu não tenho o roteiro aqui. Tem uma pergunta que eu quero fazer, mas não tem a ver com o Insano. Ih, cara. É, sei lá, né? Vou fazer uma pergunta pra mudar um pouco, pra não deixar o ouvinte empapuçado, né? Aí depois a gente volta pra isso aí. Tá bom. Eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito de anabolizantes. Pô, você quer uma resposta engraçadinha ou uma resposta de verdade? Cara, eu sei que todo mundo que toma fala que come muita banana, né? Então você quer responder que você come muita banana? Pode responder. Fala que a genética é boa, né? A genética é boa e come muita banana. Compra uma genética boa na farmácia, né? Puta, mano, a gente podia rolar aquele som lá do... O som da Mega Bomba, foi isso que eu acabei de lembrar, cara. Som da Mega Bomba. Você tem essa porra? Claro. Quê? Claro. Você tem? Eu não tenho mais, eu pedi. Não, eu tenho aqui. Vou rolar aqui. Isso aqui é maravilhoso, cara. Vou rolar aqui no programa. O ouvinte tá aí ainda ou não? É bom que eu relembro. Fala aí, fala. Acho que ele foi amamentar, ele foi amamentar. Você tá ocupado aí? Fala, Marx. Tá fazendo trabalho de pai hoje? Tô escutando vocês, Marx. Tô adorando aí o programa. Não tem festinha? Tô adorando o programa, Marx. só queria ter certeza se você tava atento aí, né? Pra poder participar. Mas então, Gustavo, se você tivesse num octágono, Ultimate Fighting. Octógono, né, cara? Não é octágono? Octágono. Quem que você acha que ganharia aí entre você e o seu irmão? Acho que eu ia falar Nasser, né? Você tinha falado Nasser, né? Quando? Eu já contei pra ele, o Marx. Você queria criar... Inimizade? Queria criar atrito entre a gente? De forma alguma. De forma alguma. Em nome da audiência, você fica arquitetando essas perguntinhas... Você crucificou seus amigos. Ambiciosas pra acabar com amizades bonitas de anos. Não, eu quero saber quem é mais forte aí. Se é você ou o seu irmão? O DJ Deleuze. Eu sou fraco, cara. Eu sou... Você não era tão humilde assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Você mudou, viu? É, a vida me ensinou. Você mudou. Nas coisas. O Nasser tá... No melhor estilo Chorão, né, cara? O Magno. Ué, se você pegar as letras do Chorão, é só isso, cara. Humildade, né? Humildade, mano. Você tem que aprender isso daí. Bom isso. Mas deixa eu ver aqui o que eu vou te perguntar. Minutinho aí. Oh, aliás, eu deixo, posso fazer uma pergunta pra você enquanto você pensa, né? Pro Nasser? Não, pra você. Por favor. Pro Nasser é o espectador, né? Fala. Eu me lembro, cara, alguns meses atrás, quando você entrou na noia de puxar ferro, cara. O que aconteceu com isso? Aliás, caralho, essa é outra pergunta. Que história é essa, mano? Responde, caralho. O que aconteceu, cara? Mano, você tô pá, puxando ferro, velho. Você vai você tá reservando uma surpresa pra gente, você vai aparecer forte pra caralho. Velho, vocês vão ficar de boa, cara, quando eu chegar aí. Sem zoeira, mano. Não, mano, pera aí, responde, caralho. Boa. Caralho. Você tá sarado, velho? Mano. É que eu não fico pagando sapo, que nem vocês aí. Colocando fotinha no blogzinho. Não, mano. Aqui é na miúda. Chega aí, a casa vai cair. Falou, vagabundo. Te fuder, porra. Mas o... Você nunca mais tocou no assunto, né? Ué, por que eu vou ficar falando disso, mano? É, porque você ficou duas semanas seguidas falando todo dia comigo sobre isso. Ele ficou ostentando. E tal. Mano, sabíssimos, cara. Um puta abração. Que adianta? Deve pau pequeno, foda, pinto pequeno, não adianta nada. Para puxar ferro até... morrer que o pau de vocês não vai crescer. Pode. Mas você sabe que tem um exercício de musculação pra pica, né? Com a toalha. Toalha molhada. Oi? Com a toalha molhada, não? Não, o sugapau, ele é uma... bombinha? Ele, ele é uma musculação da pica, mano. Você já usou a bombinha? O sugapau? É. Não, eu tinha muita curiosidade pra usar a cara. Pra ver o que acontece. Aparentemente, quando simplesmente explode todos os vasos do pau, assim. Deve gangrenar, tá? Você nunca tentou. O sugapau? É. Não, mas eu tô na expectativa aqui de que você me traga um sugapau importado aí. Vou pensar aí. Próxima vez, certeza. Mas o DJ Google, me diz uma coisa. Eu tava ouvindo aí a última edição do Hora do Macaco e uma dúvida me veio à mente aí. A respeito do DJ Horst Nasser. Quando ele fala estrupo, ele tá falando sério? Ou é uma pegadinha no Brasil? Ele tá querendo aplicar uma pegadinha em todo mundo? Ou é ele sendo ele, espontâneo? Olha, eu sei tanto quanto você, Marx. É um mistério. Pode perguntar pra ele aí. Ô, ouvinte, DJ Horst Nasser. Oi, Léo. Esclarece aí pra gente, cara. Não, é só um jeito carinhoso de me referir a um ato hediondo que rebaixa as mulheres e os homens nas cadeias do Brasil. Sim. Então, é um jeito de bem-humorado aí de amenizar essa coisa tão feia, reprovável, que é o estupro, cara. Acho que você tem que começar a levar um pouco mais a sério esses assuntos, uhum, que afetam não só a sua vizinha, mas mais da metade das mulheres do mundo inteiro. Mais da metade. Ô, mano, sério, isso aí não é... Tá fazendo piada com isso aí... Não é brincadeira, cara. Pô, não você é vai brincadeira, no... você que tá aí de palhaçada, mano. Você que tá, cara. Você que tá. Mano. Eu acho que... Meu, você foi pros Estados Unidos, eu tô ligado porque que você foi, cara. Você tava afim de ficar fazendo aquelas porra de date rape lá, né, cara? Você foi lá pra mano, fazer date rape em faculdade. Que é isso, mano? Que é. Como é que você sabe disso, mano? Que porra que é essa, Nassa? Date rape, mano? O cara é mó estudioso do bagulho, mano. Ué, cara, você... Tem um pouco de consciência social e política, fala, né, cara, que guardada é aqui, né? Então explica aí pros ouvintes o que é que... Mas eu acho que eu entendi o que o Horst Nasser tava falando, né? É que nem quando você fala mendigo, né? Ou dingão, né? O que é que tem? É uma maneira carinhosa. Uma maneira carinhosa. Uma maneira, mais agradável aos ouvidos de você falar uma coisa, uma que realidade, é uma coisa muito séria, né? É, que é uma coisa muito dura e feia. Não, eu entendo ele. Na verdade... Você prefere falar mendigo ou dingão? Mendigo, subaco, Bibuga. Então. Eu gosto mais mesmo. Exatamente. É, deixa um pouco melhor. Mas, ô ouvinte, você tá gostando aí da entrevista? Tô amando, cara. Você tem alguma coisa, alguma curiosidade aí, alguma coisa pra perguntar a respeito dessa figura, como eu poderia dizer, sem sal? Chamada... Brincadeira, mano. Pergunta alguma coisa aí pro Gustavo, mano. Pô, já fiz a pergunta, vocês vetaram a pergunta que eu fiz, cara. Qual que era? Ah, da fase Stoner do Insanos, mano. Mano, vamos falar. Eu quero que ele fale aí. Mais do Insanos, cara. O Insanos é muito divertido, tem mano, várias histórias. Google. Chora. Quero que você fale da fase Stoner do coisa. E quero que você fale um pouco de Stoner mesmo, né? Qual que é o seu problema com esse negócio aí? Porque é um cara que, pô, cujo gosto musical... Eu admiro de longa data, e você sabe bem disso. É, mas eu não entendo esse seu preconceito aí. Porque é isso que é, né? É preconceito. Eu não tenho preconceito, cara. Preconceito, né? Aliás, foi um estilo que eu introduzi aqui no pois na galera. E você ou Daniel Mulher? É. Vamos deixar claro uma coisa. Não, aqui, cara. Né? Não, cara. Você ouvia Stoner antes do Daniel Mulher? Provavelmente, cara. Quando que o Daniel Mulher entrou com esse... Não, o Daniel ele trouxe antes, cara. Não, tudo mudou quando o Daniel ele pediu lá o disco do Sleep, o Holy Mountain, cara. Novo. E eu acho que, pô, na época ninguém tinha, né, Gustavo? Não tinha. Ninguém conhecia. É, o Daniel... Será meio 97, assim. Sei lá. Era, por aí. O Daniel, ele era um cara que ele, enquanto a gente se comprometia a caçar coisa velha, o Daniel, ele tava engajado no... As tendências do momento. É, nas coisas de pegar coisa, de pegar disco novo, pegar banda nova, né? E ele pegava tudo, esse que era o problema. Então, no meio lá, tipo, sei lá, 90% do que ele pegava era horrível, nem lembro os nomes. Assim. Agora... De vez em quando ele trazia umas coisas novas e foda, e ele era encarado como um pioneiro, assim, nessa coisa de ser o cara que introduz som, né? Pelo menos pra gente, né? Sim. E numa dessas ele trouxe o disco do Sleep, né? Eu quero o Holy Mountain, cara. Legal. Daí o que o Gustavo tá falando é que, sei lá, acho que meio que na mesma época, depois, o Gustavo ele pegou o Fu Manchu... O Corrosion. Pode crer. O Deliverance, né? Do Corrosion. Do Fu Manchu, qual que era mesmo, cara? Gustavo? Putz, acho que era o segundo. by a prophecy. No one comes in here but me. When I'm awake, wish I were dead. I'm a fucking black to bed. Close my eyes and call me thief. Open my mind, I start to dream. In this thing, I like it best. My escape, my precious rest. In a deep sleep, in a deep sleep, in a deep sleep. Stuck on this. Young and dumb, treating just a fantasy. Push out of the academy. Fight to lose a boss's head, rest your day. Unless you play up, then you look away. Do you think this corruption will ever stop? What makes a person wanna be a cop? Ran a red light storm is not supposed to die. Do you like to see his children cry? Pick up a hooker, take it for a little ride. But get sucked off on the side. Sworn to serve and protect, but get to kill it. Bad's wearing fascist villain. Piss on the street, bust the guy. Do you like to see his children cry? Bad means you suck. Child, face them dead. As you look back, what goes through your head? Some still call you pig. Young and dumb, truth and justice fantasy. Fresh out of the academy. Five times losing practice, head makes you day. Unless you pay off, then you look away. You burn a flag from the house and bust a guy. Do you like to see his children cry? Off a hook and take it for a little ride. Kiss the dove on the side. The back of your truck, a child lays there dead. As you look back, it goes through your head. Você não quer, começar falando aí da fase Stoner? Depois ele entra. Ah, eu tava falando, pode crer. Na verdade eu não lembro direito, cara. Também a memória é péssima pra essa época, cara. Mas é uma época meio que eu esqueci um pouco, cara. Mas eu lembro da gente conversando e acabar, né? Já tinha saído a Thrash Master. Sei. A gente tava meio... Não tava mais com muito saco, né, de ter uma banda naquele jeito. Sei. E daí a gente só tava ouvindo coisa lenta, né, cara? A gente só ouvia coisa lenta. Foi um pouco depois dessa época, né? A gente tava pirando em Sleep, nesse tipo de coisa. voltando a ouvir Black Sabbath pra caralho. Sei. E daí a gente falou, mano, vamos fazer o Insano, só que, tipo, lento. O oposto do que era até então, né? Exatamente o oposto do que era, tá ligado? Uhum. Daí a gente foi ensaiar, cara. E a gente ensaiou desse jeito. Rolaram uns 3 ensaios. Mas a banda inteira tava... De jeito aí, novo, não... mas, cara, não rolou. É, todo mundo, cara. O Pierre, eu, o Nasser, o Joaquim. Todo mundo animado. O Cauê, todos os caras animados, mas, cara... Daí no final acabou não rolando. Então vocês nem chegaram a fazer som nenhum dessa fase Stoner? Puta, a gente fez tipo um som ou outro, cara. Tipo, se não me engano, tinha 2 sons, cara. Sei. Porra, uma pena, hein? Mas eu lembro da gente no... Oi? Tá bebendo água aí? Tô bebendo água. Eu lembro da gente ensaiando lá no estúdio de Jabaquara, que era dos moleques lá, Predinhos. Sei. Chegou a ensaiar lá já? Lembro de... Não, nunca toquei. Jabaquara, não. Santana, não. Jabaquara. Não, Predinhos... Não, Predinhos não. Onde tinha o estúdio, caralho? No Jabaquara, né? Não era Conceição? Enfim, é tudo ali, né? Mas e aí? A casa dos caras. Sim. E, não, eu lembro que o ensaio foi lá, aliás, cara. Tipo, uns 2 ensaios, assim, tinha sido lá. Sei. Ó, apareceu aí. Quem é? Alô? Opa! O que que houve? Não sei, cara. Você sumiu? Você que saiu fora, mano. Cadê o Gustavo? Tá aí, oi. Cara. Oi. Pô, mas minha voz tá muito mais alta agora. Você tá ouvindo direito? Tô ouvindo. O Nasser que tá muito baixo. Eu tô aqui, cara. Mas tá baixo. Fala mais... Tá longe. Fala grosso, porra. Oi. Opa. É que ele afastou o microfoninho de telemarketing. Tá comendo. Madoninha. Bonito, hein? Você é machão mesmo, hein? A rota aí, pra todo mundo. Bonito pra caralho. Mas o... O que você tava falando aí, o Google? Me perdi. Fala mais alto aí, porra. Tá ouvindo? Você tá perfeito. O Nasser tá muito longe. O que você tá comendo? Da fase Stoner, mano. Perfeito, mano. Isso aí, porra. Comendo romos. Caralho, árabe. Comida do operário árabe, mano. Ai, meu Deus. Pô, eu acho que é hora do ouvinte fazer uma pergunta aí, sem ser a do Stoner genérico. Faz outra pergunta aí. Tô comendo agora, mano. Ele nem falou a história do Insano Stoner, mano. Ele falou que ele produziu o Stoner. Cara, foi na hora que você caiu. Cara. É que você caiu aí. Mas ele contou que vocês estavam tudo ouvindo som lento na época e... Enfim, decidiram fazer o oposto do que faziam até então. Não? Tem alguma adição? Ah, é isso mesmo. Aliás, aquele ensaio lá, acho que foi um só, né, Gustavo? Não. Caralho, mano, só cai essa... Tá uma merda. Opa! Deu? Deu. Essa porra de internet de Santos aí, mano. Nos Estados Unidos o bagulho é lindo, voa. Entre a parada, meu, fluía, cara. É, tava suave mesmo. Aqui tá um lixo mesmo. A conexão da minha mãe tá meio podre. Mas o... Mas a gente tá falando da sua... De uma experiência mágica aí que você teve, né? É, então, cara, eu... Você teve no seu Boeing aí, cara. Sim, sim. Bom, como é de amplo conhecimento, eu não gosto de voar. É um troço que eu não... Acho não natural. Eu não me sinto confortável em momento algum, então eu decidi me alcoolizar ao longo do dia aí. E bebi pra caralho, né? Ah, é? Fiquei vendo... Fiquei arrumando minha mala e bebendo pra já ir meio bêbado. Aí... Quando foi que você começou a beber, Max? Eu não acho legal isso. Às 3 horas da tarde. Eu sei que a sua perguntinha tinha um... Não, óbvio que eu tinha perguntado outra coisa, né? Você... Vai tomar no teu cu. Você acha bonito isso, né? Não, cara. Posso você falar? Tá, você tá querendo impressionar a gente, falar que você tá bebendo pra caralho? A gente não bebe. A gente não bebe, cara. Mano, eu também não bebo. Na verdade, eu só bebi porque eu queria voar e queria relaxar, né? Porque, enfim, é uma ocasião específica. Mas eu posso contar a história? Por favor. Enfim, bebi, fui doidão, aí cheguei lá no avião, vi que ia passar uma comédia lá que a Helena tinha falado. Ah, é, então, é isso que eu ia falar, cara. É, verdade. Aí ela falou, aí eu vi que ia passar, né, o filme do cachorro lá, falei felizão, puta, vai passar o filme lá, é Bob Marley, não sei o quê. Aí... Marlon? Não, é Marley. Sei, tô brincando, eu achava que era... Enfim. Aí comecei a ver o filme, bebão mesmo, mas, cara, fiquei muito sensível vendo o bagulho, chorei pra caralho, aquela merda lá é... O bagulho é feito pra isso, cara. Nossa, fiquei mal mesmo. Comecei, de final, assim, comecei a ter dor de garganta, fiquei bem abatido, sabe? Meu, chorei que nem uma criança, foi horrível. Pô, eu acho que eu não quero ver esse filme, cara. Meu, Nasser, oi. Fala do bagulho, mano. É muito triste. Fala do filme aí. Puta, o Marley e eu, do ponto de vista cinematográfico, é um erro grotesco, né? Assim, é tudo péssimo, né? Agora, a historinha clássica, né, cara? Como é que você não vai se comover com aquilo lá, pô? É tipo um Free Willy... Não tem nada a ver com Free Willy, mano, vai, não... Não, Free Willy é uma baleia orca. Como é que chama? Não, Free Willy não. Como é que chama? Free Willy é uma baleia orca, porra. Tinha uma baleia assassina, cara. Tô falando cachorro. Na verdade, eu ia falar outro filme. Como é que chama aquele filme do cavalo, cara? Corcel Negro. Corcel Negro. Esse filme é foda, o John Voight. Certo, meu. E daí o cachorro. Peraí, o Corcel Negro é com o John Voight ou eu tô viajando? Não, campeão, né, cara? Aliás, um dos temas, nossos temas preferidos, viu, Marcos? Isso na minha vida, né? Qual? O campeão. O campeão que é com o John Voight. Então, também. Filme filha da puta de triste também. É, o Força Negra é mais bostão, assim. Mas nunca tive espaço de ver. Ô, Gustavo, você lembra de um filme que chama Orca, Baleia Assassina? Não, claro. Meu, era animal não, esse filme, você lembra? Então, passava na final. Mano, a ligação tá travada aí pra vocês também ou não? Não, tá boa. Puta, aqui tá chegando tudo picado. Tá dando umas falhadas, mas tá na boa. Quando fala ao mesmo tempo, fica picado aqui. Vamos religar. Não, acho que não vai adiantar. O jeito é cada um respeitar aí a vez do outro. Saber se comunicar em conjunto. Eu só queria ver. Eu lembro que esse lance de baleia assassina, cara, lembro que criou uma histeria contra esse animal, né? Pode crer. Muito medo. Mas qual que é o tema aí, o Nasser? Tema favorito aí? Conversa de filmes horríveis que ninguém gosta e só a gente gosta. Por exemplo, Orca, Baleia Assassina, cara. Orca. Que, aliás, eu nem vi em DVD, cara. Eu vou até entrar no site da Amazon agora pra ver se eu acho. Deve ter. Você vai comprar? Ah, se tiver, eu compro, cara. Não, cara. Sério? Porra, eu pirava naquela coisa do nascendo bebê orca lá. Você lembra disso aí, Gustavo? Que pô, a história gostei, toda é que tem um casal de orcas. É. O casal de orcas tá vivendo tranquilamente. Ah, é, exatamente. Eles vão se vingar, né? Os mares gelados da... Como é que é? Os mares gelados do Mediterrâneo. Daí chega o cara lá, que é uma imitação do Moby Dick. softening the sound. Sleepy time when I lie with my love by my side, and she's breathing low. And the candle dies, when night comes down, you lock the door, the book falls to the floor. Seasons change, the wind is warm. Now wakes the owl, now sleeps the swan. Behold a dream, the dream is gone. Peguei um... Então, peguei aquele som do... Isso pra amanhã, né? É, pra amanhã. Ah, tesão. Peguei um San Vitus. Caralho, mano, vai tomar no cu. Eu tinha pensado no San Vitus do primeiro. Sério? Eu peguei... Não, mas eu peguei o do 5. Ah, tesão. Ah, então a gente pode rolar da fase que é o Aino e a da fase que é o primeiro vocal lá. Então beleza. Quatro brilhos lá. É aquele som I Bleed Black, é mó bom esse som. Puta, tesão. Daí eu peguei o Gun do Soundgarden, um som do Tad, ou um som do Boris. O único som do Boris que é bom, aquele heavy. Você tá rolando Boris? Vou, mas é bom esse som, cara. De que disco que é? Do primeiro. Confia em mim, cara. Não, pra mim pode rolar qualquer merda, velho. Qualquer bosta. É bom. Cavalo, qualquer bosta pode rolar. Daí tem o Green River. Você já separou o som do Malfunction? Ah, eu tinha separado aqui, cara. Pode ser aquele With Your Heart, Not Your Hands. É, né? Cara. Isso é mais legal, né? O I Hate Boss. Melvins também, né? A gente pode pôr o Melvins. Pô, então, pensei no Melvins. Daí acho que é melhor você escolher aqui. Tá. Você conhece mais. Daí o I Hate God. Caralho, você botou um I Hate God? Eu tinha pensado em colocar também. Tinha botado, é, tinha. Coisa maravilhosa. Enfim, eu peguei as bandas mais novas aí, cara. Ah, legal, a gente foca mais nisso. Eu também tava. As coisas que eu pensei não tinha nada 70, assim, cara. É, então clássico. Fala, Marcos. Vou ter que desligar, mano. Tem que desligar? Ah, vai tomar no seu cu, cara. Pô, mano, foi mal. Minha mãe tá aí fora, eu tenho que ajudar ela a trazer as paradas aqui pra dentro. Ah, mãe é foda, mano. Mas não foi o cara que chegou, cara? Então, mas minha mãe acabou de chegar também. Ela tá fazendo. Tô me mudando aqui pra uma casa nova. Tô na casa nova já, acho que a gente tá trazendo um monte de coisa da casa antiga. E a gente vai continuar isso aonde depois? É, quando vocês quiserem, cara. Quer dizer, quando? Amanhã. Xiii. Nunca mais, foi uma oportunidade. Perigo. Já era. Bom, enfim, dá pra aproveitar a coisa boa daí, cara. Tem coisa foi pra prazer. Cara. Foi um prazer. Beleza, aquele abraço. Falou. Tchau. Ô, Gustavo.